Na terra de Tobi, um homem a vagar, filho da rejeição, mas Deus o faz chamar. Valente e forte, seu coração a pulsar, entre sombras e lutas, sua fé a brilhar. Ó Senhor, tu és meu refúgio e fortaleza, em meio à batalha, minha única certeza. Levanta-me, ó Deus, como um valente a lutar, com teu Espírito em mim, posso triunfar. Os anciãos de Gileade em angústia a buscar o filho da promessa que poderia salvar. Vem, Jefité, e luta contra os filhos de Amon. Em ti, Senhor, confiaremos nosso coração. Teu Espírito em mim, posso triunfar. Seja feita a tua vontade, Senhor, eu vou. Se ao voltar para casa, um sacrifício eu dou. Na dor e na luta, minha fé se mantém, pois sei que em ti, meu Deus, eu sempre venço. A vitória chegou, os inimigos caíram. Jefeté, o herói, com coragem persistiram. Mas ao voltar, sua filha dançar, o preço do voto, seu coração a quebrar. Teu Espírito em mim, posso triunfar. Assim em nossas vidas é o Senhor que nos guia. Como Jefité lutamos, a vitória.